manhã 225, bom dia, via chegada é bom, desça para o nível de voo 050. Autorizado, procedimento de reportagem estabilizado, tanto 3597. Ajuste na 016. 4000, pé, zona 016, 1762, 25. Controle Salvador, bom dia, voo 996, assiste a informação de alta. Voo 996, bom dia, via chegada bom, se desça para o nível de voo 050. final do procedimento, TAM 3597. TAM 3597, chame TAM na frequência número 8, decimal 95. 395, bom dia. E Salvador, bom dia, o TAM 3597, obrigado, sinal 190. Bom dia, TAM 3597, ajustado, todo autorizado, que puxou 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso, sistema 1-0, TAM 3597. Fechando na 225, luta para 2006, a gente permanece autorizado o LSFC, reporte de estabilidade. 2016, reportará estabilizado, 625. Sete, na sala 23, libera a direita, mantém a escuta, segue fatorizado via Alfa, Juliette, Fotão 5. Sete, na sua escuta, Alfa, Juliette, 05, na frente, 97. Salvador, azul, 404. 0 da ponta de esquerda, estacionamento, está na posição 8. É Rua 0, Rua 0, autorizado de chame, pronto, táxi. Pronto, táxi, autorizado. Duna. Realizador 62. Fechando a 6225, chame Turi na frequência no 8395. 295, tá já. Controle voo 996, autoriza passar a dona do Porto. 9996, autorizado. China 225, avistado pelo autorizado, pistana 0, 150 grau 079. Livre por. 040 a próxima táxi. 69 a bordo, 3 horas de autonomia, termo Galeão. Azul 440, 30, teu ponto de espera via parte Indy, 1895 a torre com 1017 na Juiz, por favor. G5, no celular 31, libera a direita, mantendo a escuta, Alfa, Juliette, porta 62. Assistindo com Alfa Juliette, 62. 9996, chama o turno, na frequência, no outro, sinal 95. 1895, obrigado, bom dia. 5972.2000 feet, turn 8106, clean I left final, report search localizer. 2000 feet, I report Rio 5972. Autorizado, 14 graus, 10 nós. Positivo autorizado, por 10, gol 996. Nós 96, bom dia, via chegada bom, se desça para 4.003, o ajuste é 9096. Charlie 3, estabeleceu nota lá de Corsa. 5995795. Tower, good morning, CEO 5973, on flight number 10. CEO 5973, continue to approach, expect to see and clear us. Do 4040, decolagem autorizada, vento no 50 graus, 079. Controle, Salvador Azul 4040, cruza 2000, se escuta. Azul 4040, bom dia, contato radar, subindo, mantém voo 360, voo e Alefa. Certo, mantém 360, voo Alefa 4040. Juliette para 03. Juliette para 03, vou na nave 1. Cabin 973 on the ground at 390. Leaving to the right, change maintain this frequency, approach the taxi to holding until April 3, via off and taxi to left. Frequency leaving right, Alpha Kilo, April 3, CEO 5973. Confirma. Então 3153, mantém escrito agora da Copa Galeão. Na Central 976, chama torre na frequência da noite, décima 95. Durante esse tempo, 9972. 95. 95, obrigado. Com 9093, vista para 2003, é ajuste 9096, autoridade de alerta que foi após estabilizar. Através de 1.086, podendo estabilizar o 9093. Isso, 3597, autorizado Brasília, nível 360, via peso 197, pós-via rota do plano, da sala cabeceira 10, curva direita, embora leva, perfil de saída, aciona 5107, 120, décima 8. 360, autorizado Brasília, via rota do plano, peso 197, via sala cabeceira 10, curva direita, árvore leva, aciona 5107, motor 208, né? Bom dia, azul 401, da Delta, um pouquinho da tarde, 340 para aqui. Azul 401, Delta confere, plano ainda não chegou para mim aqui. Dael Leda Motiva, a sua subida. Dael Leda Motiva, obrigado. 186944. Agora é 997250, no salão 50, libera direito no 21. Federal 972, vamos. Federal 972, bom dia, está autorizado até o Pátio 3 de Alfa Quilo. Alfa pelo Pátio 3. Estou na frequência e noite de semana. Salvador, bom dia, eu vou no 093, estabilizando em ILS, dá um no 0. Vou no 093, continue a aproximação, agora se liga seus pulos. 1093, pouso autorizado, cabeceiro 0, 150, grau 089. Teve posto, voo 1096. Salvador, bom dia, Chané 6225. Confirme. O Chané 6225. Bom dia, Chanel 6225, formação Delta, autorizado do Brasília, se é Bravo, Bravo Romeu, nível 360, via alta do plano de voo. Pistão 90, primeira curva direita, Arbor, Elefa, 5127, transponder, controle 208. Sou Brasília, Salvador Brasília, no 360. Pela Alpes do Luto 17, decola na árvore, direita, left, 127-208. Minha 225, correto, time pronto, chuveiro, acionamento, portão, confirme. Ah, não sei, chamaram agora, puxa, toma. Eu chamei 6225, só confirmando, nível 380. 3-8 então, 0093, na sala 55, libera direito no 211. 211, bom dia. Entendi. Bom dia, eu vou. Moto 093, que entrou na empresa. Segura 093, táxi alfa, Juliette, portão 8. Então para 8, Juliette, alfa, alfa 7. Tá firme, bom dia. É 9970, bom dia, via chegada a Mário, desse é o nível de voo 050. Central 9970, vou ISAP. Autorizado 3153, pronto, táxi. Autorizado, flashback, negativo 3. Azul 4201, tá pra foto? Azul 4201, autorizado Campinas, Serra Bravo, Quilo Papá, nível 340, via rota do plano de voo, pista 0, primeira curva direita da Eolinda, Motiva, 5131, transponde, controle 208. Transponde a rota 340 para Campina, recorda 105 à direita da Eolinda, da Motiva, 5131, é o transponde, e o controle 208, é o parceiro. Correto, portão 9, chame pronto, Azul 4201. Zero 38 a bordo, 3-0 em Campinas. Stan 3153 autorizado. Rafael Ponte Pera via Índia, torre 1895, ajuste no 0-1-7, bom. Via Índia, até Ponte Pera no 0, torre 1895, 1-0-1-7 agora. 3-1-0-3. Stan 3153, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, 950 graus, 09. Autorizado a alinhar e decolar no 0, Stan 3153. Autorização, Galeão. É 2 no 1, aguarde cópia da Olho e Irume. Obrigado.